Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bem. É edição de número 25 do programa do Cacate. Cacate, pode é parar. Seu aniversário, né, Cacate? Opa, meu aniversário. É, como se pode dizer, a gente acha que estamos ficando mais velho, ao contrário, estamos ficando mais novo porque mais estamos jovens. Aprendendo a viver. É, inclusive, faz o seguinte então, Cacate, como vai ter o Cacate Filósofo, fala do Cacate Filósofo sobre a passagem do tempo, aniversário, pode ser? O aniversário? É, não agora, lá na, no, na, no, frente. Na filosofia. Tudo bem, ok. É, bom, temos muita participação de ouvinte também, Cacate. Você, a gente ficou um tempinho sem transmitir o programa ao vivo, né? Era só gravado. Aí muitas pessoas perguntaram por quê. Aí a gente vai ler as mensagens dessas pessoas no programa, pode ser? Vamos lá, vamos. Tá bom. É, bom, e pra começar, você mandou pra nós o Gilbert Montagné. É Montagné, acho que é Montagné. É Just for Tonight, é isso? Exatamente. Fazia tempo que a gente tava atrás dessa música, né, Cacate? Opa, conseguiu achar no fundo. É, você conseguiu no... Assim, o Cacate acha cada coisa que eu fico assim impressionado. De onde ele tira essas músicas, eu não sei. Mas é... Just for Tonight, pra começar então. É, vai participando, vocês, ouvintes, www.sensecast.org/contato ou barra chat, nós estamos ao vivaço. 5h24, é isso, Cacate? Exatamente, 5h24. Então, comemorando o aniversário do Cacate, edição de número 25, a gente começa com o Gilbert Montagné, Just for Tonight. Olá. Eu... love or laughter, I hear my voice, the morning after. Cacate. Cacate, como essa música é bacana, hein? Muito boa mesmo. Música dos anos 80 que explodiu no sucesso. Nossa, é Narada Michael Walden com Gimme Gimme Gimme. Olha que legal esse nome. Essa música, até o nome é divertido, né, Cacate? Exatamente, um nome bem divertido. É, e, bom, antes a gente rolou lá pra começar, aqui você mandou pra nós o Just For Tonight, que, olha, ouvintes, vocês têm que dar um valor pro Cacate, porque, meu, o Cacate passou anos, ele não desistiu dessa música e achou. Opa, foi isso mesmo. Consegui, ó, e achar a música. A gente ainda tem a Sunday Shanadai, que a gente já lançou aqui, que é pros ouvintes verem se sabem quem é. Qual é, né, Cacate? É, uma banda britânica, Sunday, música Shanadai. É. E essa é a única que a gente nunca encontrou, né? Exatamente, a única que falta. A gente encontrou todas as que o Cacate passa, menos essa. Cacate, vamos falar um alô pros ouvintes que te mandaram mensagem nesse tempo que a gente ficou sem gravar, vamos lá? Vamos lá então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Bom, a gente, eu te encaminhei as mensagens, então eu vou abrir aqui pelo WhatsApp. Bom, a gente recebeu primeiro a mensagem do Eliezer. Eliezer Souza, da cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Olá, amigos. Não está mais tendo o programa do Cacate. Ele saiu da rádio, era minha diversão. Contei para todo mundo na igreja. Somos da congregação. Podia ter avisado. Espero que volte na paz do Senhor. Estamos aqui, né, Cacate? Voltamos. Manda um alô pro Eliezer aí, o Opa, Cacate. Um abraço aí. Fico contente e agradecimento. Muito bom. Muito Rapaz, bom, né? Aí tudo de bom. Bom, não, Cacate. O Eliezer, ele não saiu da rádio. Ele continua aqui. Estava resolvendo os problemas, mas já voltamos. Agora outra foi a Samira, ela não deixou o sobrenome. O primeiro é Eliezer Souza. Samira, ela é de Itacoaxetuba, Grande São Paulo. Oi, e o Cacate, quando rola os novos? Eu e minha família amamos o podcast do Cacate. Ensinei minha mãe a ouvir pela internet. Ela não deixou o nome da mãe, mas manda um alô pra Samira e manda um alô pra mãe da Samira, Cacate. Opa, eu agradeço você e a sua mãe por muito mesmo, de agradecimento, de coração. E ficamos ouvindo a nossa rádio aqui também, por agradecimento, e as boas músicas que nós tocamos também. Tudo de bom e bons anos de vida para nós todos. E para sua mamãe também. Aí teve uma mensagem da Beth, do centro de São Paulo. Cacate não vai mais rolar novos? Novos? Ela colocou aqui. Cacate não vai mais rolar novo. Não, novos. Cacate não vai mais rolar os novos? Ânimo, gente. Vamos gravar mais podcasts. Podem ler minha mensagem e mandar beijo pra Ana, Renata, Silvia e a Beth, que é ela. Da empresa Rio Brasil. Manda pra Beth, pra Ana, pra Renata e pra Silvia, Cacate. Opa, um abraço para vocês todas. Fico contente de ter ouvido a nossa rádio, ter achado nós na rádio aqui também. E muito alegre fiquei. E mando um abraço para as três, para vocês todas. Continue com a gente, sim. E vamos tocar muitas coisas boas, né? Coisas que vale a pena ouvir. Sim. Eu agradeço e uma boa tarde e tudo de bom. E para finalizar, teve uma mensagem anônima. O cara não deixou a pessoa, a moça não deixou. Aí estava meio bravo, Cacate. O que tá acontecendo? Que não tem mais Cacate? Mudou o horário? Pô, vocês faz... Vocês faz a gente gostar do bagulho e daí tira do ar sem mais nem menos? Acho que ele tava meio bravo, Cacate. Pra que ficar bravo, né? Curta a rádio porque percebi que vocês faz pelo amor da música. Vocês não dá dessa, Gustavo. Ah, não, ele tá aqui. Gustavo de Guarulhos. Ô, Gustavo. Calma, rapaz. Pra que viver no estresse, Cacate? A gente fica doente também, a fase da rádio. E a gente vai, volta e assim vai. Mas a música continua tocando. Manda uma mensagem de paz pro Gustavo, Cacate, que ele ficou bravo. Opa, fica em paz, meu amigão. Tudo na vida tem a hora certa. Mas nós não vamos parar de tocar rádio, não. Pode ficar cegado. Olha que ele tá aí, já se acalmou com o Gustavo. Gustavo, se você tá participando ao vivo, entra lá no chat. Porque às vezes o cara tá ouvindo o Cacate pela Cris Apps, né? Tipo, tá, Sunny In, My Sunny Radio, tem principal Radio Garden que a gente tem muitos ouvintes de lá. A gente tá em todos, então às vezes é igual o Rádio FM, a gente não sabe se o cara tá no site. Se vocês estiverem nesses apps, ou estiver ouvindo, é raro, mas alguém pode estar ouvindo no 87.1 MHz de São Paulo, aqui na Zona Leste. Você entra no chat da Sens, www.senscast.org, abaixa um pouquinho, tá lá o chat, e você pode pedir música ao vivo. Se o Cacate estiver aqui, ele toca. Bom, Cacate, vamos seguindo de música? Vamos lá, então. Ó, a gente tocou a última do bloco, foi o Gimme Gimme Gimme. E eu achei que ela é muito parecida com o Culture Club que você já tinha mandado pra eu tocar, pra nós tocarmos. Vamos com o Karma Chameleon? Vamos lá, então. Então, anuncia aí, o Culture Club. Culture Club. Programa do Cacate. Eu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Programa do Cacate. Qual? Tá. Não tocamos ainda? O Omak and Yomak, que é um casal com Teardrops, não é isso, Kakati? Exatamente, opa. Então, antes rolou o Narada... Não, Narada já foi. O Country Club com Karma Chameleon. Country Club que era do Boy George, né, Kakati? Exatamente. Boy George era um artista muito bom, ele era muito performático, né? Ele tinha um visual da hora, ele era modernoso. Então você falou pra nós do... a gente já rolou. Qual que era do filme agora? Era Joyce Carberry, não era isso, Kakati? Exatamente. Eu tenho aqui, eu vou passar pra vocês. Não, vamos fazer o seguinte, Kakati. Vamos fazer um bloco, aquele bloco de música nacional? Vamos lá, então. Depois a gente já volta e já toca essa daí do filme, que a gente só vai conferir aqui qual que é. Eu sei que tá aqui na lista... Mas é só você me passar direitinho aqui pra... Enquanto isso, como a gente ficou de tocar o zero, né? Vamos fazer um bloco com música nacional, Kakati? Vamos lá, então. Não é uma coisa que a gente faz com frequência e tem tanta música nacional boa, né, Kakati? Então. Opa! Você falou também, a gente precisa tocar Legião Urbana, que você falou agora no começo, né? Legião pra Urbana, mim. Legião Urbana era bom. Então a gente vai tocar o zero com qual deles? Formosura. É isso aí. Então, anuncia aí, zero Formosura, Kakati. Zero Formosura. Programa do Kakati. Eu... Vamos! Programa do Cacate. Eu. Nossa, Cacate, é muito curtinha essa música, né, meu? É, ela é bem pequena mesmo, mas... É, ele falou aí, pequena, e a música é pequena também, né? É, exatamente. Eita, nós, o Paulo Ricardo com o Olhar 43, é isso? Exatamente, Olhar 43. Boa música, né? É, boa música. Eu gosto. E antes, melhor ainda, Nacional, né? A gente pegou aqui, eu esqueci, o... Zero, né? Qual foi do Zero? Formosura, a banda Zero, né? Isso. A banda Zero era bacana, né, Cacate? Boa banda. A gente tocou uma aqui, logo no começo do programa do Cacate, a gente tocou aquela que ele fez justamente com o Paulo Ricardo, né? Vamos pôr aqui? Vamos lá, pra então. Gente, só pra gente lembrar, vamos pôr de fundo aqui. O Zero e o Paulo Ricardo, deixa eu pegar aqui, Search Zero. Vamos procurar o Zero aqui, só pra gente pôr pro pessoal pra... A gente saber como a gente toca as coisas nacionais, né, Cacate? Agora eu sei. Essa aqui, ó. Exato. Boa música. É, mas a gente já tocou essa, então vamos deixar ela de fundo, Cacate? Vamos deixar ela de fundo. É, o que eu ia te falar? A gente tava falando aqui que hoje o programa tá bem alegre, né? Muito alegre, bem alegre. E, ó, pra você ter uma ideia dessas músicas todas, o RPM é uma música alegre. O Womack é uma música alegre. Karma Camille é uma música alegre. O Gimme Gimme Gimme é uma música alegre. E Just For Tonight lá no começo é uma música alegre. A gente faz um programa alegre, né, Cacate? Muito bom, é uma alegre. O pessoal fica alegre quando ouve nosso programa, isso é bom. Eu queria fazer agora o filósofo, o Cacate filósofo. Mas aqui, se a gente pegar aqui, o fundo tá só de um lado e eu vou ter que consertar isso. Olha lá. Tá saindo dos dois lados aí pra você, não, né? Não, não tá, não. Só tá de um lado, né? Então, só de um lado. Então, vamos tocar uma música, vamos fazer mais um bloco de duas músicas, depois a gente já emenda com o filósofo, Cacate. É, vamos de Joyce Carberry, que foi o que você passou pra nós. Vamos que lá. Que é aquela que é trilha sonora de um filme, né? Exatamente. Você lembra o filme, não, né? Não lembro o filme, mas eu vou pesquisar. É, aqui. Então vamos lá. Então é o Joyce Carberry com Believe It or Not. Classicão, hein, Cacate? Programa do Cacate. Olha, hoje tá... Vamos, oh, caramba, Cacate, quase que não sai aqui. É, Joyce... Agora vai. Programa do Cacate. Eu. Roseanne, yeah. Now she's gone. Caramba, Cacate, tô falando que tá um programa alegre, né, meu? Olha que música alegre, isso. Essa é boa, viu? Boa música. É o Toto, né? É o Toto África, né? É, essa aí é a Rosana, né? Rosana. Boa demais. Boa. É, antes a gente rolou, teve um probleminha técnico, mas já resolvemos. A gente rolou antes o Joy Scarberry com Believe It or Not. Exatamente. É, bom, a gente atrasou um pouquinho, mas vamos de filósofo, Cacate? Vamos de filósofo? Você falou que ia falar sobre aniversário, sobre fazer aniversário, completar anos, né? Exato, vai falando. Vamos disso aí? Bom, estou preparado para hoje, não? Vamos lá, então deixa eu ver. Cacate filósofo, tá? Deixa eu pegar aqui. Como a gente ficou um tempo? Filósofo, Cacate. Filósofo, cadê aqui a vinhetinha do Cacate? Olha, Cacate, eu perdi a vinhetinha do Cacate. Ah, achei! Que foi? Hoje, filósofo hoje. É, do aniversário que você falou. Ah, tá. Então vamos lá, deixa eu só achar aqui. Um, dois, três. Dica do Cacate, alô do Cacate. É, fala do que você achar que deve aí, Cacate. Isso aí é coisa sussa. Putz, eu vou ter que chamar de novo a vinheta aqui e importar. Olha, a gente tá fazendo tudo ao vivo. Vamos soltar um beijo, peraí. Hoje deu um probleminha técnico aqui na rádio, né, Cacate? Então, aí ó. Tá entrando mono, Cacate. Mas tá entrando dos dois lados, pelo certo. Menos, né? Tá mono, mas tá aqui. É. Agora a gente. Putz, mono fica feio o som, né? Mas tudo bem. É... Lembra disso, Cacate? Que a gente tinha rádio e o rádio de carro, né? Que tinha essa diferença entre o botão mono e o botão estéreo, não era isso? Exatamente. Hoje não tem mais isso. Você não tem mais essa opção de mudar, né? Mas você teve vários carros, né, Cacate? É, eu tive muito carro. E os sons dos carros? É, você colocou em todos? Você sempre gostou muito de música, né? Muito de música. Quando não tinha CD, que não tinha, era do CD. Certo. Meu rádio era um toca-fita. Oh. É, toca-fita, a MFM. Então, pra mim, era um rádio sensacional, que, na verdade, hoje, com essas evoluções que teve, mudou muito, claro. Mudou muito, né? Mas não tinha nem pendrive, não tinha nada. Não, pendrive não, a fita gravada. E às vezes dava medo até de enroscar a fita num cabeçote. Isso é verdade. E você tinha que ter até duas fitas, com medo de perder aquela predileta, né? E você lembra, eu muito. Não sei se você vai lembrar, quando você pegava e copiava de uma fita pra outra... Cada vez que você copiava, ela ia perdendo qualidade, não tinha isso? Nossa, perdia muita qualidade. Ficava agudo, né? E ficava mais ruído também, ficava, né? Ficava muito mal. Agora, a fita gravada mesmo, que era do vinil, eu chegava a gravar a fita... Aí ficava bom. A primeira gravação era sempre boa. Exatamente, você tinha que preparar certinho. Quando você punha a agulha pra tocar... automaticamente já dava o ré que ele gravava. Era gostoso. Eu fui desse tempo aí também, peguei esse tempo. Nossa, também, e você sabe, mas é só isso que eu sempre tinha isso, que cada vez isso, não só eu falava, né, meu pai, ele sempre falava também, meu pai ele era músico, né, ele gostava de gravar, de compor, ele era compositor, né, de easy listening, tipo palma, como é que fala? Palmariata. É, e aquele outro rei o quê? Rei Comfort. É isso aí, então ele era desse tipo de músico, meu pai, ele gostava muito, ele tinha até, qualquer dia eu vou até te mostrar algumas músicas dele, era bem parecido com esses dois que você falou, só que ele assim, né, ele falava, cada vez que você copia uma fita, de fita pra fita, o som vai ficando pior. Vai ficando pior, eu entendo, eu sei como é que é. Bom, então já achei a vinheta aqui, Cacate. Vamos falar de aniversário? Vamos falar de fazer aniversário, Cacate? Fala o que você quiser, o tempo que você quiser, Cacate. O espaço é seu. E no final você só fala aquilo. Vamos de música, que aí eu solto aqui. Cacate Filósofo. Vamos lá, então. Acontece que hoje a gente fazemos... A idade é o tempo que começamos a acompanhar. É um momento da vida, porque a vida vai nos ensinando a aprender, ou digamos, a acreditar mais, enxergar e ver as coisas, a realidade, vamos dizer. O mundo é que nem um circo, damos voltas, e nós não percebemos, e a gente, como a gente vai vendo, a gente vai atingindo uma idade que a gente vai percebendo tudo que a gente fez, o melhor e aquela estatística boa na vida. Isso eleva uma grande evoluções, uma grande emoções de vida. Isso é maravilhoso. Não há momento melhor da vida do que viver e aprender. E ser sábio e ser inteligente. É isso que traz uma retropetígia melhor, uma retropetígia melhor, vamos dizer. Uma retrospectiva melhor. Uma palavra mais assim, difícil de falar. Mas eu fico contente porque hoje eu começo a enxergar melhor e começo a viver bem mais melhor do que o antepassado. Isso é importante. A gente passa para todos. A gente pensamos que nunca vamos conseguir atingir a nossa idade. Nós já tá alcançando ela já. E estamos enxergando ela cada vez mais. E mais sábio ficamos. E bastante mais elevado na vida. Isso leva a uma grande formação de maravilhosamente uma boa coisa. Uma ação. E vamos de música. Programa do Cacate. Eu. grace on the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share. Cacate. Boa música. Nossa, eu adoro Echo and the Bunnymen, meu. Eu acho Echo and the Bunnymen uma das melhores bandas que teve nos anos 80, né? É uma das bandas maravilhosas, boa sim. E antes, mais ou menos, esse foi o Rockate, o programa, a música de rock do programa do Cacate hoje. É, e antes teve o Depeche Mode com Policy of Truth, que inclusive você me pediu pra copiar na pendrive, Cacate, eu já pus lá pra você. Exatamente, viu? Muito boa. É, muito boa, né? E... E, bom, é, você tinha comentado com a gente do Mensageiro das Galáxias. Vamos fazer a dica dele, Cacate? Vamos lá, vamos ver se... Dica do Cacate. É, bom, Mensageiro das Galáxias é o nome do filme, né? Isso, Zé. É, Mensageiro da Galáxia. Então, esse filme aí, é, ele é bem parecido com aquele Star Wars. Certo. Muito, um filmão muito bom. Eu assisti na Globo, no Canal 5. Certo. Bom filme, maravilhoso. Ele tem a parte do romantismo, a parte da de engraçada. Era um lagartão, e é, né? Lagartão também. A gente já falou desse filme, não? Mas você já falou, fala de novo, né? Comentamos sobre ele. Mas fala de novo, é, não tem problema. E vamos lá, então. É, e aí ele... Bom, então você recomenda para os ouvintes o Mensageiro das Galáxias, né? Exatamente, filme. Bom, como a gente tá na dúvida se a gente falou dele ou não, você também falou de um filme de um japonês tentando voltar para casa, voltando para casa, não é isso? Tentar voltar para casa. É Voltando para Casa o nome do filme? Exatamente. Filme, e esse daí você assistiu quando? Não, esse aí eu assisti num DVD. É, Voltando para Casa, né? Exato. Voltando para Casa, mas é um filme mais novo ou não? É mais antigo? Não, eu não sei como te dizer, eu assisti ele há pouco tempo. É, então tá aqui. É, Voltando para Casa. É esse aqui, Kakati? Ah, tá tocando o filme aqui pra nós. Vamos até tirar o BG. É esse aí? É esse mesmo? É japonês o filme? É japonês. Tá dublado aí? Tá dublado. Todo ele completo? Tá, a gente baixa ele pra você. Baixa assim, a gente não vai. Não estamos recomendando pra ninguém fazer isso, né, Kakati? Não, pra ninguém. Não, ninguém. Não vamos incentivar, mas eu faço pra você. Beleza. Ele não tá muito bom, mas acho que tá. Dá pra assistir, né, Kakati? Dá pra assistir. E do que conta a história do filme? Conta pra nós. Ah, esse filme aí é um japonês que queria voltar pra casa. Oficial. E o que que acontece? A esposa dele aceitava ele de volta. É. E depois ela ficou doente. É um drama, vamos dizer. É um drama. É um filme, um drama. Mas eu recomendo assistir. É bonito? Bom filme. E a filha dela também. E a mulher, a esposa então dele aceita ele de volta. Aceita ele de volta. Ele já é senhor de idade? Como é que é? Ele é novo. É que o filme vai se passando e vai ficando velho também. Mas é um filmão. Ó, esse aí é o final, né? Esse é o final. Essa é a esposa dele, né? Isso. Deixa eu jogar fora. E passou na Globo, você falou? Não, esse assistiu no DVD, não, é isso? Não, não, DVD. DVD. Ah, agora tá tendo uma briga aí, Kakati. Sai daqui. Nossa, que briga. Que triste. Você lembra por que é essa briga, não? Faz um tempo que eu não assisti esse filme. Ah, é? Eles estão brigando, Kakati. Não. Então, Sai daqui. E aí agora tá o final. Então, Kakati, teve uma briguinha aí do pessoal. Voltando pra casa, filme completo. Então, é um filme de Iimo Zhang. É isso aí. Vamos lá. Tá aqui. É esse aqui, né? Não é isso? Esse mesmo. Então, só pra gente dar a ficha pros ouvintes, é um filme de Iimo Zhang com o Gong Li, Shen Jiaoming, Zhang Huiwen. É um drama. É chinês, na realidade, o filme, Kakati. É chinês. Só que fala aqui no microfone que não dá pra ouvir você, Kakati. É chinês o filme? É chinês o filme, Kakati. É chinês. Tá, entendi. Então, bom, filme Voltando pra Casa, um filme chinês desse rapaz aí que a gente falou. Bom, a gente vai ter que fechar o programa, Kakati. Estamos em cima do laço. O que você... Você tinha passado pra nós, não hoje, mas eu lembro que você tinha passado uma música... Putz, agora eu não lembro, Kakati. Fala alguma coisa aí pra gente fechar. Ah, a sim! Música, lembrou? Você tem alguma sugestão de música pra fechar o programa? Bom, de música que nós tinha combinado passado. Só isso, né? Era só isso. Já foi tudo. Mas a gente tinha ficado de tocar o Baby I Need Your Loving, não é isso? Exatamente. E essa Baby I Need Your Loving tem duas versões. Duas versões. E você falou que é uma música que você gosta, né? E eu sou apaixonado. E a gente ia tocar a regravação, mas como a gente é a favor de sempre tocar a original, vamos tocar do Four Tops Baby I Need Your Loving, que é a original? Vamos lá, então. Aí a gente só volta depois para se despedir, pode ser? Pode ser, vamos lá. Programa do Kakati. Eu. Programa do Kakati. Eu. Baby, I need

Ah, meu Deus! Que música maravilhosa! O som do Frank Valli and the Four Seasons. Can't take my eyes off you. O que falar depois de uma música dessas, hein, Cacate? Muito boa essa música, viu? Quem não gosta de uma música dessa? Tá. Nossa. Agitação naquela adrenalina. Eu soltei a voz aqui, Cacate, daquela adrenalina, daquilo... Nossa senhora. Ó, e o que, que eu ia te falar? Dá até um... Ah! É, você falou que lembra fim de ano essa música, né? Lembra, fim de ano. Fim de ano tem umas músicas bem características que lembram bastante, né? Exatamente. Chegamos ao fim da edição de número 25 do programa do Cacate. Estivemos ao vivo todo esse tempo. Que gostoso! Ao vivo e sem cortes, né, Cacate? Exatamente. Mas, lembrando os ouvintes, se você Exatamente. Quiser baixar esse programa depois no formato podcast, vai lá pro senscast.org/ondemand e lá está esse programa para baixar em formato de podcast. Não é isso, Cacate? Exatamente. Exatamente. Engasguei aqui na voz aqui, mas deu uma melhorada. Saiu. Bom, ficamos por aqui e até, breve até mais. O próximo. Tchau, Cacate. Oh, tchau. E parabéns, Cacate. Opa, fiquei mais novo. Que bom. Terminamos mais um programa do Cacate, mas a gente segue ao vivo. 18 horas 38 minutos. Vamos de música? Vamos de M83 Midnight City. Max Tab fica com você até as 19 horas. Então vamos lá, Midnight City do M83 aqui na Sense.